Como é que é? Que foi que tu disse pro pai? Aqui. Pai. Hein? O pai? A Gigi? A Gigi? O Gugu? A Gugu? A Gugu? Hein? Assim não? A Gugu? Hein, filho? A Gugu? Te amo, neguê. Como é que é? Que costura bota isso? Como é que é? Como é que diz isso? Aqui. Agri. Como é que é? Assim? Como é que é isso, gordo? Tá um pouquinho afrancesado isso, cara. Como é que diz? Pai. Olhe como ali é guio. Como é que é? Não para de falar, filho. É guio. É guio. Agui, agui, e como faz o lobo? Au, au, au. Agui. Tô entendendo. É uma barriga. É como eu faço quando escovo os dentes. Eu faço assim. Depois de cuspir, pego um pouquinho de água e faço. Hein? Gosta dessa? E depois tem outra que diz assim. Gostou dessa, filho? O que é que querem isso? Parecendo que vai dizer neguê. Oba! Eba, pá. Cuidado, meu! Cuidado, mané! Vamos ver se isso não... Espera um pouco, gordo. Espera um pouquinho, filho. Eita, o que acontece? O que acontece, gordo? O que acontece? Vamos trocar, vamos trocar. Vamos botar. Deixa eu ver. Vamos botar. Essa daqui eu vou limpar. Vou limpar também a toalha. E que outra coisa mais? Só isso, eu acho. Eita, muito bom. Muito bom. Dos pés à cabeça. Sim, filho. Sim, senhor. Mas então, como é que é? Como é que é? Fala, gordo. Fala. Como é que é? Como é que é? Hein? É ou não é? Vai, gordo. Continua, filho. Conta mais pro pai. Como é que é?